canção pra gente falar de amor. Agora chegou lá da sofrência, Portal da Rocha. Das antigas, a máquina do tempo. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Mas quando está se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, meu baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado de orgulho inteiro. Amada, jamais dizer adeus. Estúdio é Horácio, minha amiga Cláudia, galera de São Paulo. São das antigas pra gente falar de amor. Solidárias de namorados.